Assim, ó. É assim, ó. Mais uma vez, o coração esquece tudo que você me fez. E volto pra esse amor insano sem pensar em mim. Pra recomeçar, já sabendo o fim. O fim é aqui em Uberlândia. Mas é paixão, e essas coisas de paixão não tem explicação. É simplesmente se entregar, deixar acontecer. Eu sempre acabo me envolvendo com você. Vai ficar bonito quanto com a gente assim. Isso é inteligente. Quero ouvir vocês. Vai. Vai, bebê. Nesses desencontros eu insisto em te encontrar. Como se eu partisse já pensando em voltar. E como se no fundo eu não pudesse existir sem ter você. Ai, bebê, sextou. E toda vez que volto eu te vejo sempre igual. Como se a saudade fosse a coisa mais banal. E eu chegando sempre como um louco pra dizer que amo você. Eu amo, amo você. Amo você. Essa é boa. Ai, bebê. Eu não sei por que estou aqui. Há uma chuva de certeza sobre mim. Eu não sei se dou meu coração, se me entrego de uma vez nessa paixão. Ai, Berlândia. E eu te vejo, mas não sinto seu toque. E não me beija, por mais que eu te provoque. Claro como o céu no desperta, lindo como azul no seu olhar, forte como o sol no amanhecer. Eu estou aqui. Estou aqui pra amar você. Cê tá doido? Cê estou no meio, cê é inteligente demais. Vem comigo. Queria tanto te dizer que eu já não te amo. Que o seu amor em minha vida foi mais um engano. Até quando eu tenho que fingir? Se a minha boca morre de vontade do seu beijo. Queria esquecer você apenas um momento. Ai, Júnior Melo! Mas nunca consegui tirar você do pensamento. Quando eu digo que não devo te amar, o meu coração me diz que quer e não tem jeito.